Lima, Lima Alfa, estou para 3 mil pés, destino 021, é o voice localizador, correção, aguarde declaração para o final ILS, Lima, Lima Alfa. Para 3 mil, estádio 1021, Lima Alfa. Azul 940, decolada 03, controle 120, decimal 8. 208, azul 943. Salvador, é o azul 2710. Azul 2710, precisa? Posição 4 Lima, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento, chama táxi azul 2710. Autorizado, chamar o táxi 2710. Controle azul 95540. Azul 9540, contato radar, saída Dael, subo 240. Dael, subo para 240, 9540. Papadão Lima, Kilo Zulu, autorizado, ingresso. Lima, Mike, imagino. Lima, a parte principal e pátio 3. Avisar com o voo, após o voo, está livre até o 3. O Lima, Kilo Zulu. Lima Lima Alfa, 18 milhas norte de Simbra, retração final ILS, direita proa 215, o limite é o localizador, desse mantenha 2 para 2 mil pés, ajuste 022. Direita proa 215, limite é o localizador, Lima Alfa. Salvador, bom dia, azul 2780, para Quebec. Azul 27. 80, chegada a Mari, foi na proa de Mari, para chegada a Mari, reporte no ideal de descida. Na proa de Mari, vai reportar no ideal, 2780. Alguma possibilidade de encapsular, senhor? Aguarde, mantenha a proa de Mari. Na proa de Mari, 2780. Papa Romeo, Mike Romeo, novembro, autorizado, decolar, pistão no 7, vento no 70 graus, no 5 nós. Ok, Mike Romeo, novembro, Mike Romeo. Janeiro 6311, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Ok, 1251, alterna 13325. 6311. Aí comeu novembro, decolada 07, controle 120, decimal 8. Bom, daí sendo 8, vai comer novembro. 3896, livre LS, chame torre 1895. 1895, obrigado, bom dia. Controle ao Papa Romeo, Michael da Novembro. Papa Romeo, Mike Romeo Novembro, contato radar, cidade coral, subo 220. 220, o Michael da Novembro solicitou a troca para 200. Guarda na autorização de voo. Também. 9540. 9540, prossiga. Ainda na projeto da saída, solicita para onde é coral? Lima, aquilo do Paulo Salvador, é o azul 2710, para o táxi com 59 a bordo, 2:50, alterna Salvador. Azul 2710, livre de táxi, pátio principal Índia, ponto de espera, torre 1 no 8 decimal 95, ajuste no 022. E a pátio principal Índia, torre 1895 no ponto de espera, azul 2710. Avistou e baixo travado. 3896, avistado, autorizado pouso, vista no zero, vento 160 graus, uma dúzia de nós. Está livre o pouso, está 3896. Direto Barra Grande. Tá. A saída coral está 15 milhas, após direto Barra Grande, marca para 90. Procede a 2582, bom dia, via chegada bom, se desça para 4.000 pés, ajuste 1022. Via bom para 4.022, 2582. Possibilidade do ILS Risco? 782, estou autorizado ILS Whisky, pistão no zero, está presente para o ADCR 367, desce para 4.000 pés. Conselho 2582, para o ADCR 367, desce para 4.000 pés. ADCR 367. Final 7. Azul 2710, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinha mantendo no zero, azul 27 no zero. Só 3896. Solo Salvador, 3663, informação Oscar no portão 8. Então 3663, aguarda instante cópia. Informação curso agora é Quebec. Prepara a subida da Eule da Morte. Da Leda Mote, portão 3663. Portão 3896, táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, portão 3896. Tem um reporte que engenda para a descida, Mike Romeu Novembro. Preparar para a descida, Mike Romeu Novembro. contato a bordo para acionamento. Acionamento realizado e aprontar? Para lá, pronto. Deixa eu aprontar. Estou levando mal, você aceptou. Romeu Lima, Lima Alfa, livre, LS, estimador 118, decimal 95. Seja Lima Alfa. Controle ao Michael da Novena. Michael Romeu da Vanda, você siga. Autoriza da presente subir até 140 somente? 40. Autorizado, reporte para a descida, Mike Romeu da Vanda. Preparar para a descida, Michael Romeu da Vanda. Não compreendi, poderia repetir? Compreendi. Ufa, é ou? 170 graus, 13 nós. Vamos confirmar pra, após a passagem do ferro. Agora estamos no promete. Ciente. Caso 2710, decolada 14, controle 120, decima 8. 1208, azul 2710. Azul 2780, desça para 2000 pés, 321022, reporte localizador, livre LS, pista 10. Para 2000 pés, 1022. Livre o localizador, vai chamá-la. 2780. Rodolfo Salvador, bom dia, o azul 4207. Oi, Lima Limal. Prossiga. Como externo, para embaixo travado, aqui é o nosso campo. Lima Lima Alfa, vai prosseguir pouso pista no zero? Aí estamos instrumentos. Gente, continua a aproximação, reporte visual. Reporte visual. Zero, zero. Controle Salvador, azul 2710 voltando. Poderia coordenar nível final 1270? 70 autorizado, sobre Martim, azul 2710. 1270, azul 2710. Número 2, cópia. Obrigado, guarda. Cam 3663, pronto, cópia? Pronto, pra cópia. Cam 3663, Guarulhos autorizado, nível de voo 340. Decola da pista no zero com primeira curva à direita na subida da El, Leda, Motiva. Intercepta então, pêndulo 1-0, acerta Albaté, Tango, Bravo Eco. Aciona 5-0-62, controle 1-2-0, decimal 8. Afirmativo, tô autorizado. Guarulhos, nível 340, pêndulo 10, intercepta Taubaté. Decola 1-0 com curva direita, saída da Eoleta, Motiva. Transponder 5062 e controle 120, decimal 8. Correto, então 3663, chama pronto, puxa o back acionamento, portão 08. Chamará no... Alta 3663. Paulo, apenas confirme a rota, por gentileza, seria a Pêndulo 10, Taubaté? Afirmativo, então 3663, temos aqui a Pêndulo 1-0 até Taubaté. Tá bom, obrigado. Acionado pela passagem, segundo a Pêndulo 4 a bordo, 440, final 1 a 2. Azul 9540, chame Centro Recife, tem 1251, na alterna 133, decimal 25. Chamará Recife, confirme as frequências para o 9540. 251, altera 133, decimal 25. 0 para o SAP? Tá, o azul 9540. B770, curso seguro autorizado, nível 180. Decola da pista no zero com curva direita na subida coral. Aciona 0273, controle 120, decimal 8. Azul 2, a questão. O gol 1094, chegada a Mari, desça para o nível 150. Na Mari, desça 150, aposta a bloco, pode voar etapa, vamos para o 4. Com 094, aposta a bloco, direto em casa. Obrigado. Voltando a mãe, como é a venda? Mike Romeu na Vanda, prossiga. Qual o ideal de descida para o Serra Índia Romeu Índia? Mike Romeu na Vanda, desce para 4 mil pés, reporte atingindo ou para a modificação? Desce, Mike Romeu na Vanda, até 4 mil pés. Força aérea 2582, desce para 2 mil pés, ajuste 1022, reporte localizado ao sistema 0. Cliente, Azul 2582, reportado localizador, presente para 2 mil pés. Azul 2780 no localizador. Azul 2780, livre, LF, chame torre 11895. 1-1-8-9-5-2-7-8-0. Salvador, bom dia, Azul 2780 no localizador. 2780, QNH 1022, tráfego ainda novo estado, continua a aproximação, aguarda uma autorização. 1022, a sua escuta, 2780. Batango Lima aqui, o Zulu mantém o ponto de espera. Alfa Charlie Mike Copia. Cuidado, Serra November Índio Uniforme. Nível de voo no 60, decolando da 17 com curva direita na subida água. Após voa direto conforme rota. Aciona 5133, controle 120, décima 8. Ele mais correto, confirma o POB e PAT. Central. A meta é com dois a bordo, ajuste no 022, agora com a torre 1985, pressionamento, taxa e decolagem. Desça para o nível 090. 090, vamos pegar uma parte. 156 a bordo. 4 horas em ordem de autonomia, alternando com o fim. São 3663, livre táxi, parte principal e 20 pontos de espera, torre 1985, ajuste no 022. Com o 022, o ajuste está autorizado via pátio principal Índia, no ponto de espera 1185, são 3663. Tráfego Gol 1184, bom dia, autorização Recife. Ari, questão via bom, que desça para 2 mil pés, ajuste 1022, reporte no localizador. 2000 via bom, que é 1022, reportará ao localizador. Recife, nível de voo 370, decolando da pista no zero com primeira curva à esquerda, subida a Cuca, transição Aracaju. Cuca, Jamo, Aracaju. Após, conforme rota, aciona 5121, controle 120, décima 8. Gol 1184, está autorizado Recife, nível 370. Pista no zero, curva à esquerda, Cuca, Jamo, Aracaju. Depois a roda do plano, Transponder 5121, controle da 08. Estamos aqui na 04. E pistão na 0. Funcionamento. Ok, obrigado. 4. Ih, chega, pois não. Vê se eu parou nível 050 na proa de TAP. 050 na proa de TAP, estou no 0 na TAP. 2 QNH no 022, tráfego ainda não avistado, continua a aproximação aguardando a autorização de pouso. 352, aguarda autorização de pouso. Caso 2780 no solo 24, libera a direita, solo 121, décima 1. Direita 121, grato. Azul 2, 780, livrando o assessor. Azul 2, 780, taxa via Alfa e Kilo, pátio 3, posição prevista 4 Lima. Alfa Kilo, pátio 3 para 4 Lima, Azul 2, 780. Torre Salvador, 3663, ponto para espera 1-0, pronto para decolar. 3663, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera 3663. Pessoal? Mike Bravo, uniforme, copia? Terceirizado para EPAU, nível 160, decola da pista no 7, com primeira curva direita na subida à água. Aciona 5135, controle em 120, decimal 8. Bravo uniforme, cruzamento correto, confirma por gentileza POB e estacionamento. Chama aqui nos alunos, grato. Portaria 2582, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 70 graus, 159. Livre pouso, pistão no zero, portaria 2582. Chegou Lima aqui nos alunos, na Goiânia. Lima Kilo Zulu, contato radar, saída Conde, suba ao 090. 090 na Conde, Lima Kilo Zulu. Bom dia, 6140 Chané, na posição 2, formação em Quebec, atualização Maceió. O Chané 6140, formação Quebec, confere, Maceió autorizado, nível de voo 350, decola da pista 10, após decolagem, primeira curva à esquerda, na subida Fuca, transição Aracaju. Intercepta Pêndulo 17 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5134, controle 120, decimal 8. Autorizando 350 para Maceió, para 10, curva esquerda na Puca, Aracaju. Para Pêndulo 17 aposta, encontra 34, transponder 20, decimal 8, o Salvador, meio Maceió. Mike Bravo uniforme, livre sonar, chama pronto, sai. Bom dia, Tapa, com a Fortale Mais, estacionado, bons agora, com 4 horas, vai ser na Salvador para o táxi. Andada vai ser. Bom, no meio 321, formação Quebec correta. São Paulo, Congonhas, autorizado, nível de voo 360. Decolando da pista no zero com o primeiro curva à direita. Perfil da EL, Leda Motiva. Intercepta Pêndulo no zero até Pubave. Após o Pêndulo no meia, até Bravo, Hotel Zulu, Belo Horizonte, conforme a rota do plano. Aciona 5126, controle em 120, decimal 8. É zero, decodão no zero, direita posta, saída da EL, Leda. Após bloque, apresou no zero, Pubave, apresou no meia, Bravo Hotel Zulu, conforme rota do plano. Aciona 5126, controle 208, gol no 621. Gol 621, seja mais correto, chama pronto para o estacionamento. Chamarei. Solo para a saída 252. Para a saída 252, ingressa na Alfa, porta na Delta para o deslizamento da pista. Porta na 252. Salvador, bom dia. O azul 4207. Azul 4207, QNH 1021, o tráfego ainda não avistado, continua a aproximação, aguardo na autorização de pouso. Na sua escuta. Alfa Charlie Mike, autorizado ingresso, pistão no 7, reporte alinhado e pronto. Para o cruzamento 252. Pistão no 0, ventou no 70 graus e no 59. 4267. 663, decolada 30, controle 120, decimal 8. 208, só 3663, boa. Controle Salvador, um bom dia, é o TAN 3663. 3663, bom dia, contato radar, suba via da EL, nível de voo 340. Via da EL, 340, TAN 3663. Tráfego Salvador, bom dia, gol 1648, da informação Quebec, autorização Maceió. 1648, informação Quebec, confere, Maceió autorizado, nível 350, decola da pista 10, após decolagem, primeira curva à esquerda, na subida Cuca, transição Aracaju. Intercepta Pêndulo no 7, prossegue conforme a rota do plano. Aciona 5140, controle em 120, decimal 8. Quebec, passa o 320 para o 150. 3198, bom dia, senhora identificação, desça via chegada Mari, nível de voo 050, altímetro 1021. 050 com 1021, o TAM 3198, autorizaria voar Duna, da presente? Mantém perfil de chegada, aguarde, TAM 3198. Se for possível, o staff também aceita, são 3198. Liberado o cruzamento da pista 10, reporta operando. Liberado, qual a sua frequência? Está com um chiado de fundo, tá ruim de entender. Gol no 94, pronto, táxi, abordo 121. Confirma a autonomia alternativa, gol no 184. Fortaleza, 324. Livre táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 021. 321, Índia, ponto de espera da 10, 1895, no 184, obrigado, bom dia. Solo Salvador, o azul 4207, bom dia. Você é 2582, viu? Você é 2582, frequência livre, excepcionada. Como que você recebeu o nosso plano para São José, agora para os 45? Afirmativo, 345, já recebemos. Ok, obrigado. A Azul 4207, Juliette, Alfa corrigindo. Alfa e Juliette, portão 03. Alfa e Juliette, 03. Chibeca, sua da meta Azul 2770. É, sair da água. Vou no 60 na água, Alfa Tiago mais. 4 autorizado, a linha manteu na 0. A linha manteu na 0, 1184. Autorizado, em coordenação com a equipe do solo, chama para o táxi Azul 2770. Esse 198, mantém a via chegada. Mantendo a via chegada, 3198. Fale mais com a boa ideal para o destino. Ótimo. 252, já. Realmente mantém a via chegada, via saída, correção, aguarde a autorização para o voo direto do destino. Primativo. Gente, mantém a captura no 7, devido à aeronave que decolou a frente. É, aguarde só um minuto, o Mike Bravo informa. Também tem uma aeronave agora na final da 1-0, 2 do externo. Caracaju 1-2-0-3. 1-2-0-3, Azul 2710, graça, bom dia. Gol 0-9-4, estabilizado, ele é XRI 1-0. 0-9-4, Torre Salvador 1-8-9-5. 2-9-5, boa. Bom dia, gol 0-9-5, final da 1-0. Gol 0-9-4, bom dia, ajuste 9-0-2-1, continue a aproximação, aguardando pista livre. E aí, continua aguardando, gol 0-9-4. Decolou aos 3-5, chama agora o controle 120 decimal 80, uma boa viagem. 200, gravação. 1094, pouso autorizado, pistão 0, vento 170 graus, 1-6. Pouso autorizado, 1-0, 1-0-4. Baixinho, a gente copiou a oxia. Cuca 370, confirma? Afirmativo, contato radar via Cuca, nível de voo 370. Para o táxi Azul 2770, estamos com 5-6, autonomia de 4 horas e 20, Vitória. Autorizado táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera, transferência Azul 2770. 7, baixo 3, principal, Índia, Alfa, ponto de espera, torre 1295, obrigado pelo trabalho. Salvador, o Ocean Air 61140 para o acionamento e puxe. 2. Ocean Air 61140. Fique atento a um ATR-72 da Azul. Informe a sua equipe de solo. Assim que ele passar a cauda, estará autorizado. Chame pronto para o táxi. Esse é o modo ATR a cauda. Está autorizado. Obrigado. 61140. De proa com 1 a 5 mais. Tá, Juliette, Hotel Romeu, aguarde cópia. Tá, Juliette, Serra Tango, autorizado para Serra, November, Mike, Índia, conforme rota do plano. Nível 1-0-0. Após a colagem, curva esquerda, saída Momo. Controle 1-20-8, torre 1-8-95, transponda 5-1-3. Solos 3-8, direita, 1-2-1-1, é o solo. Ei, tirei 3-1, Gol Rosero na parte boa. Eco 121 cruzando nível 090 em ascensão. Sente, Rosan 3193. Papá, Alfa Charlie, mais de tráfego 11 horas, o nome é Milhas, rumo norte, um R2321. Cruzando nível 090 em descida para o 050. Cliente, porém não visual com o teatro, Alfa Charlie mais. Controle, bom dia, Alfa Tango, Mike Bravo, informe, decola 97, perfil da Arbor. Mike Bravo, uniforme, contato radar, sub, mantenha nível de voo 160 via Arbor. 160 via Arbor, o uniforme muito grave. E reporta antes do cliente, vamos fazer uma fase. Autorizado, sinal ILS X-Ray, pista 90, informe estabilizado. SV, Altan 3, 198, autorizado ILS. 3198, tráfego esperado. N. Alpha Charlie Mike, tráfego anteriormente informado esperado. Gente, Alpha Charlie Mike. Zero, puxa, estacionamento. Voo no 648. Autorizado, chame o próximo tanque. Pode parar. Rádio 2770, decolagem autorizada, pistona 0, o vento no 60 graus, 97 nós. 7 tem livre, decolagem, azul 2770. Patango Mike Bravo uniforme, vetor radar para livrar tráfego com via esquerda para o 240 limite 195. Não entendeu, senhorita, poderia repetir? Com via esquerda para o 240 limite 15 milhas nessa proa para livrar tráfego. Afirmativo, esquerda 240 limitado por 15 milhas. O gol 648, 621 pushback do 09. 621 pronto, push do 09. Aguarde autorização. Para. Caso de falhas, após o limite, bom destino. Bravo de forma muito grato. Patango, Mike Bravo Uniforme, 5 milhas do oeste de Salvador, reassuma a navegação, voe Arro. Voe do Arro, grato, Bravo Uniforme. 2980. 2080, azul 2770. Voe 2625. Controle Salvador Azul 2770. 2770, contato radar, suba via Coral, a nível de voo 180. Coral 180, Azul 2770. Voo no 184, controle. Segue. 84, chame Centro Recife na 2545, alterna 12685. 2545-2685, voo no 184. Seu ponto de espera, transferência 1-1-8-95. Via Alfa, transferência 1-1-8-95, obrigado, até a volta. Salvador, bom dia, gol 1-7-3-9, tem que dar informação, que a BN está cruzando 190 para 150, a próxima 69. 1739 e essa identificação dessa via chegada a Mares, nível de voo 050. Para o 050, ponto do possível voar direto em TAP. 739, mantenha a chegada a via, tem dois tráfegos em ascensão, dois tráfegos de pequena performance em ascensão, 82. Marcial, 2017. Tá autorizado o táxi, a Alfa tá andando e pode cruzar nessa pista. Mais um instante pra cópia. Possível ser chamado de pouso. Voo 400. 400, copiado. Bom dia, Washington DIA. 140, quanto espera da 10 14? Ocean 140 autorizado a alinhar e decolar, pista 90, vento 150 graus no 4 norte. Alinha redecola no 0 PNB 140. Gente, Alfa Tango Tango, mantenha a papá. Tem uma viatura medindo o atrito na pista, já vai passar pela papá, assim que ela passar será autorizado o cruzamento. Gente. 3198. 3198, chame agora a Torre Salvador 1198, decimal 95. 1895, tá? 3198. 770, vou ir direto pro Corão. Estabilizado no LS X-Ray. Tá 3198, bom dia. Ajuste no 021, continua a aproximação, aguardando a pista livre, a boia do avião que deixa na rolagem no momento. Sente, mantém a aproximação, tá 3198. Rafa Tango Tango. Posso ser pronto, Juliette Serra Tango. Agente Juliette Serra Tango, autorizado a alinhar e manter, cabeceira na frente. Alfa Tango Tango, autorizado cruzamento, Quebec, Mike, na Lima, chame solo, 21, decima 1. Cotejamento correto, POB. 3 a bordo, com tudo que você já falou. 03 a bordo, 5 horas e 30 de autonomia, Fernando Vitória da Conquista. Chame a torre em 1 no 8, decima 95. Tem condições de manter essa proa em mais 4 minutos? Afirma, tio. Condições de visuais, mantenha presente proa, o Mike Bravo Uniforme aguardando autorização para voar direto de chão. Afirma, tio. Estou vendo para o 145 e mantenha a proa. Autorizado, senhor. Está confirmando, já havia sido autorizado. Estimado para quem? Pro táxi. Ah, o táxi pode ser agora. Livre táxi via Bate 1, contorno à esquerda, Índia e Alfa no ponto de espera, transferência, voo 648. Ok, segue em frente, Índia e Alfa 18, voo 23, voo 648. Senhor, após o início do táxi de companhia, podemos iniciar o curso? Após a passagem do táxi Boeing 737 da companhia, autorizado. Voo no 621. Ok. 50? Marca 7. Mano. 3 a bordo? Gente, aguarde copo. Mais autorizado voar ITAP após ITAP Duna. Muito bom dia, 61 40, passando 3.500. Resumindo, foi reportado o gol 1739, vai voar ITAP após ITAP Duna. Ativo, voe ITAP após ITAP Duna, descida até 2.000 pés, altímetro 1021. Descendo até 2.000 pés, ajustando o gol 1739. Via 340, passando agora ao 045. Para ingresso. Via Buca até o 350, 6140. Tá, Alfa Tango Tango. Na Tango Sui Lima. Aguarde pra seguir no táxi. Aguardar o Alfa Tango Tango. É o seguinte, o Papatango vai cobrar o uniforme da aeronave que está na nossa frente. Apenas para informação, a aeronave está para 2 horas, 2, 3 milhas, já nivelado no 160. Muito obrigado, senhorita. Papapá, Alfa Charlie Mike, chame agora Centro Recife, 1260, alterna 128, direção A8. 260, 288. Pelo 648 na escuta da torre? Na escuta. Alinhar e manter, cabeceira 1-0. Manter 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, temos 176 a bordo, 4 horas e 15, Galeão. Tente. Gol 1621. 176, Galeão, autonomia 4 horas e 15. Livre táxi, via Índia e Alfa, ponto de espera no zero. Índia e Alfa, ponto de espera no zero, chama a torre. Afirma. Papá, papá, Alfa, tango, tango, tango, tango. Livre cruzamento do pátio 1 até o pátio 3. Alfa, tango, tango. Eu sou o Luciano Juliette Serra Tango, Capatão Juliette Serra Tango. Capatão Juliette Serra Tango, bom dia, contato radar, suba via Momo, nível voo 100. Vai, subi via Momo, suba nível voo 100, Juliette Serra Tango. Romeu, decolagem autorizada, pistão 7, o vento 170 graus, 15 mais. Juliette, hotel Romeu. Romeu 648, decolagem autorizada, pistão 0, vento 170 graus, 14 mais. Iniciando voo, 648. 0, 988, braço bravo uniforme. Autorizado o táxi para a posição 07, via táxi de Juliette. Juliette 07, o TAM 3198. 357, ainda mantém a pro de Momo, após Momo voa direto. Após Momo direto ao destino, Juliette será aberta. Juliette até Romeu, decolou aos 52. Chame agora o controle 120, decimal 80, tenha uma boa viagem. 80, vou lá pra cá. Papapá Juliette, até Romeu, contato radar, suba via Árvore, nível de voo 120. Uma Árvore, tá no fio, tá no voo. Ativo, livre ascensão a nível de voo 120, Juliette, até Romeu. Tango Eco para com fins a intenção é decolar da pista no 0 ou no 7? 7. Change, pode cópia? Só para cópia, Tango Eco. Eco autorizado nível 430 para com fins da colada da pista no 7, primeira curva direita. Confira inicialmente o perfil da saída da EL. Leda, após Leda, Porto Seguro. Após Porto Seguro, conforme a rota do plano. Controle Salvador 120.8. Responda 5146. Salvador 1 tráfego curva esquerda para o A235, limite 10 milhas. 235, 10 milhas, já está lá. 7, Hotel Romeu, em caso de falha de comunicações, ao passar pelo caso de assumir a navegação, voar direto de destino. 7, 10 milhas, caso de falha, assumo o voo, por favor. Patango Lima, Kilo Zulu, controle. Faz conta, senhora. Radar encerrado, 67 milhas nordeste de Salvador, chame controle Aracaju 120, decimal 3. Conta 03, até a volta. Doutor Leão, o GSA Tango está passando frio, tá? 7 milhas. GSA Tango, livre ascensão a nível de voo 100. 100, GSA Tango. Nossa 739, tráfego 2 para 3 horas, 10 milhas, rumo sul, Serra Romeu 22, cruzando 2.500 pés em ascensão. Trânsito de voo no 621, vai passar 2.000 pés, boa tarde. 621, boa tarde, contato radar, suba via da El, nível de voo 360. Via da El, tudo em sua lenda, tá presente? Prisado e Leda, voo no 621. Leda, obrigado. Papapá, Juliette, até Romeu, 612 de milhas, sudoeste de Salvador, resta uma navegação, voo Iarco. Vamos lá, voo do Pardó. Juliette, até Romeu, está autorizado de desvios necessários após, se tiver condições, voo e ato. Do 4207, informação em curso a Romeu, aguarde, número 2 para cópia. Ok, 4207, por isso. América 229, autorizado reboque para o Pate 3, reporte ao término. E a América 229, autorizado, reboque parte 3, reportada no terra. Mantendo a escuta. Papapá, Alfa Tango Tango, pronto cópia? Afirmo, Alfa Tango Tango. Papapá, Alfa Tango Tango, autorizado para Serra Bravo, Papá Lima. Conforme rota do plano, nível 100, decolada a pista 17, saída a Momo, após direto. Primeira, a curva esquerda, transponder 5122. Frequência do controle Salvador 120, decimal 80. Concentro Recife na frequência 125, decimal 45. Alternativa 126, decimal 85. 2545, 2685, obrigado, e a mão. Deva. Petrolina, decola do Anoiara, concurso esquilo na saída da mão. Após o nome, GST, 100, 123, 0, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ou 1648, chame Centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2085, vou no 648. Patango Juliette, Serra Tango, quando possível, seu estimado de pouso em Jaguari, Jaguarari. Alfa Tango Tango, correção. Relacionamento chame para táxi. Tráfego 1, Força Aérea 2582. Prisado, vai direto, Juliette, Sertão. Direto, Salvador, autoriza 180 pro Azul 2570. Gente, a pista molhada da segunda metade em diante. Gente, grato, vamos 739. Azul 4207, pronto cópia? Pronto, senhor. Azul 4207, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via Alfa Zulu 10, após conforme rota, nível 320. Saída da EL, Leda Motiva, após decolagem de curva à direita, transponder 5165, frequência do controle Salvador 120.80. Decola, autorizado Guarulhos, Alfa Zulu 10, depois rota. 320 nível, sai na Leda, é o Leda Mote. 5165208. Correto, azul, para 207, chame pronto para puxa estacionamento. Chamará. Táxi autorizado pela papá, chamará para ingressar na 1, pista 17, aqui também. Seu estimado de pouso. 1537. América 229, mantém a posição através do portão 612. Ok, América 229, mantém a posição no através do 612. Papá Alfa Tango Tango, autorizado táxi para ponto de espera pista 10 e a parte 3, parte 1 no táxi Fê Índia. No ponto de espera chame torre em 118.95, ajuste de altímetro 1021. No ponto de espera 118.95. Nave solo 1400, livre à direita, chame solo 1211. Direita solo 1211, gol 1739. 2770 é o controle. Prossiga. Radar encerrado 5.6 milhas oeste de Salvador. Para sub, mantenha nível de voo 180, chame agora controle Ilhéus 120, décima 1. Ilhéus 201, boa. Voo 1739, autorizado táxi, via táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, voo 1739. Área 125, decimal 1. Segundo, obrigado, mano. América 229, autorizado um reboque para a parte 3. Reporte térmico. América 229, livre o reboque até o parte 3. Posição 1, mantendo a escuta. Fosséria 2522, pronto, cópia. Prossiga. Fosséria 2522, autorizado para Serra Bravo, Serra Juliet. E a UPS Luno 0 após conforme rota. Nível de voo 380. Após correção, saída da EL, Leda Motiva. Após decolagem de curva à direita, transponder 5136. Frequência do controle Salvador 120.80. E decolar pista 90, vento 170 graus, 17 nós. Correto, Força Aérea 2582, direcionar, chame para táxi a torre em 118.95. Chamará para o cruzamento 1895, Paulo Salvador, bom dia. 3191, ciente da informação Quebec, é para o Galeão, está pronto para a cópia. Eita, 3191, prepare a saída da EL, Leda, Irume, aguarde cópia. Da EL, Leda, Irume, aguardando. Tráfego